normal, mal, estás ya, brigar, mayor, va a ser. Telema 312, desagora 2006, Telema 312, autoridade final de seguimento de eletrificação, a pouco pode ligar, não é pesador. Federal 9970, contato radar, número 2340, Luna 372, caminhão 425, sessão em cima do último decimal 45, até o número do último decimal 8. Salvador, boa, ajuda 796, ponte mal. Ajuda 796, contato radar, 6 de zona, 7-0, via saída 319. Parou 7-0, via saída, ajuda 796. Bezodeta, uma firma auxiliada de voo de dois, capitães, terminal 90-12, após que o Monte Rala, para o cruzar a Bahia, tudo de certo. Segurar 9950, caminho centro, restrito, telefone 125, destino 45, alterna, nome 2000, destino 85. contato de saída de 5 anos. 4-0, devido ao fechamento do teste do IFOX, ultrapasse e libere na rua, solo 1-2-1-9. Federal 9978, autorizada a decolagem 1-0-0. pista frequência 1, 2, 3, 5, alterna 1, 2, 5, decimal 1. Interpolando 4, 5, chame controle 1, 2, 0, decimal 8, seu bombo. 1208, muito obrigado, bom dia. Senhor de Salvador, muito bom dia, Sideral 9978, decolando seus cursos. Sideral 9978, está sendo transporte 5246. 5246. Será 9978, sempre sendo possível para hoje de bomba? Será 9978, está presente em bomba. Grato, será 9978. Fase 2 da Cima de Meia, 1-0-0 de Caracol, serviçada em Senado. Sobre uma grande vez de zona, 9-0, sendo controle em Aracaju, frequência 1-2-0 de Cima 3. deixa a via chegada a bosta para 4 metais, comandando agora 1-2. Federal 998, comissão de recursos, sessão 125 do sinal 45, até o número 2000 do sinal 85. obrigado, por parte de Carminha da Pescaria de Salvador. Olha, o azul 27, não tem possibilidade de voar a moto, vai dar presente, cara? Azul 27, não tem possibilidade. Beleza, 27, não tem. Antônio, Papadão. 39, chama turma no outro, decimal 95. Via Taxi 6 Papá, reporte para ingresso na pista com 7. Deixa o altímetro no 0.2. Estabilizado, está dormindo o lugar. Taxa LR3 ONU, bom dia, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 080 graus, ONU 0 nós, ajuste de altímetro no 0, ONU 2, taxa e foco, fechada de graus. Ausência, então, está preso no número 12. decolagem autorizada, pista 7, 170 graus, onda 0 mais. Lanterna vai ser voltando para o voo direto de cima, para o que fazer o flight de pouso. Responde com o que vai ser voltando para o voo direto de cima, para o que fazer o flight de pouso.